Oração aos 32 Siddhas. Naradeva, príncipe dos yogis e representante do gênero humano na sagrada hierarquia que rege o destino planetário, nós invocamos sua presença entre nós neste momento, que a tonalidade verde esmeralda de Madhushyananda, sempre envolto em grande pureza, torne imortal todas as yogas vidya do Suda Dharma. Pedimos ao Siddha Tepana, purificado com os sacramentos brâmicos, a sua bênção. Imploramos ao elevadíssimo Nava Nayaka, também conhecido como Kapila, e chefe supremo dos 9 Siddhas que instrui nos 3 mundos sob o sistema do pranayama e sua direta condução, para que utilizemos com correção o pranayama, que é a primeira das condições para dhyana ou meditação. Invocamos o grande Siddha Rangadeva, de claríssimo intelecto, para outorgar aos irmãos e irmãs deste Sudassava a eficácia na entoação dos mantras. Invocamos o grande Siddha Devapi, para que ele assegure a todos os irmãos deste Sudassava bem-estar e clareza no entendimento da Brahmavilha. A vós que sois o Siddha, que cuida das condições para a realização das elevadas aspirações de todos os membros do Suda Dharma Mandalam, nossa respeitosa reverência. Ao adepto da ciência dos ciclos do tempo, Siddha Vyasa ou Vayana, pedimos que instrua aos aspirantes deste Sudassava de acordo com o mérito de cada um. Que Vayana obtenha grande êxito em conferir o bem-estar a todos os seres. Ao Siddha e Agna Nandana, encarregado do Pita, o central oficial desse Mandalam e senhor dos montes Kola, da cordilheira de Koli, nós pedimos a proteção para todos os membros do Suda Dharma e a sua dedicação na conservação e no crescimento dos dons e poderes a nós confiados. Pedimos também que potencialize as excelsas energias que circulam no Sankhu deste centro de luz. Pedimos aos grandes Siddhas Narmala e Mokshadeva que plenifique aos espíritos da natureza que compartilham conosco estas terras da Fazenda Mãe Natureza. Invocamos o grande Siddha Narada para que o condutor e instrutor espiritual deste templo seja agraciado com o crescimento do seu poder em exercitar-se na propagação da doutrina do Shuddha Dharma. Invocamos ao Siddha Rama para que ele nos transmita os mistérios do Pranava, a poderosa sílaba mística de poder, o Om. Aos 3 grandes Siddha, Yagnada, Nakshashara e Yakshara, nossa mais sublime gratidão por serem os vigilantes sem interrupção da raiz do Suda Dharma. Invocamos o grande Siddha Chandra Banu para que ele nos conceda a consciência do verbo ou do som e a consciência dos demais poderes espirituais que se fizerem necessários para nosso servir neste Sudassava. Que sua auspiciosa presença entre nós durante as nossas práticas espirituais, individuais e coletivas, e também durante as sessões de cura prânica do Centro de Saúde Integral Mahatma Gandhi, abra em cada um de nós, conforme o nosso merecimento, e a autopurificação e clareaudiência e telepatia, e também a compreensão internalizada dos aksharas ou letras e sons de poderes, sempre para a glória do Senhor Narayana. O grande Siddha Badara saudamos, desejando que seja auspiciosa a sua missão de assegurar a pureza a todos os seres. Ao forte e doce Dasanata, Siddha servidor da Mãe Universal, e que tem o poder de estar em todas as partes em seu corpo sutil, guiando todos os discípulos pela luz de Yoga Devi, imploramos sua presença entre nós, em todos os trabalhos coletivos deste Sudassaba e do Instituto Grande Sintes. Arrincana, nossa eterna gratidão por suas austeridades para a construção do veículo sutil de manifestação do grande avatar da era aquariana, o amado Sri Bhagavan Mitra Deva, que vós estejais sempre acompanhado e instruindo aqueles entre nós que estão em seus primeiros passos nessa senda. Ó Vana Jakshana, imerso em sua grande sabedoria, que seja profícua a sua missão de instruir aos diversos grupos de rishis em todas as partes do planeta. Invocamos aos poderosos Siddhas Nandi e Nagarjuna e Tani, peritos nas ciências da alquimia, da química e da física quântica, para que sua instrução aos membros de todas as organizações vinculadas ao Sudadharma seja alcançada de pleno êxito. De acordo com as necessidades de cada lugar, nós sabemos que há três de vós que velam pela transmissão do Sudadharma nas diversas localidades e adaptada às diferenças culturais. Queremos nossa presença aqui na Fazenda Mãe Natureza, sempre nesta sua abençoada tarefa. Aos três invocamos agora: ó Yavana, ó Panasa, ó Nandibhadra. Invocamos ao grande Siddha Yogna Nayaka, que tem o seu cargo a proteção da Yoga Brahmavidya e a ciência sintética do absoluto, para que nos inspire em nossos estudos do Bhagavad Gita e do Sanatana Dharma. Radiante como ouro, porém se mantendo oculto, há um Siddha a quem invocamos com grande necessidade para a implantação do Sankhu neste Sudassaba, ao amado Dia Aspati. Pedimos com humildade e reverência que nos transmita os diversos códigos e equações previstas para este trabalho aqui e agora. Ó Nandirati, nós vos imploramos que explique a cada um de nós de forma inequívoca nossos respectivos deveres neste sistema evolutivo mundial. Grande Tapa Prabhu, instrui-nos a nós e a todos os homens na realização da infinitude e grandeza do puro e supremo Deus do Universo. Ao Príncipe dos Siddhas, Senhor Hieranda, que tem a função de conferir aos outros Siddhas a ciência que os capacita a viajar pelo espaço, nossas respeitosas saudações. Nossa saudação ao Siddha Madhunatha, cujo poder de estar presente em todas as partes em seu corpo sutil o faz protetor de todos nós. Nós vos pedimos inspirar-nos para que trabalhemos para o bem de toda a humanidade. Om Tati Sati, Om Namo Narayanaya, Om Om, Om, Namastê.